une essa ligação. Atravessou a Ásia, o Lagos, Ceará, o Maranhão, Saara, o Paquistão, corações áridos. Nossos hábitos colonizados fizeram sua imagem sobre mim não ser mais o que eu sou. Se te pertenceu, não me pertencia, e eu vou pra voar o meu voo. Sou novo, cê não aceitaria eu ser outro. Uma vibrima, uma morte é muito pouco. Só é previsível o que já aconteceu e acabou. Cê achou que me conhecia totalmente, acabou. Posso te amar pra sempre, mas eu não curto mais como cê me vê, entende? Eu tô